cê sempre parece melhor que o normal. E leio teu sobrenome e ele se encaixa no meu. Mas uma geladeira se aloja em minha boca e por ela as palavras todas se congelam e eu não. Do nada eu começo sempre a passar mal. Me faço falando do tempo, parece que não funcionou. Pois uma geladeira se aloja em minha boca e por ela as palavras todas se congelam e eu nunca consigo. Estou